645 no solo 32, direita, liberou, chame solo 219. Direita 219, uma boa. Boa. No 4216, aciona a identificação. No separador de 1000 pés, eu chamo 0 no 5. Na proa de Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1015 na proa de Duna. Reportará estabilizado, 42, 15. estabilizado, azul 2406. Azul 4216, completa a final LS, chama a torre 118, decimal 8957. Torre Salvador, azul 4216, 2000 para o marcador externo. Azul 4216, tráfego avistado. Autorizado pouso no 0, ventuno 40 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 0 no 5. 0 no 5, depois é que o zero abaixando o trabalho. Só marcador baixado, travado, 4216. 4216, pouso já autorizado, 5-0, vento na T0 grau, 049. Azul 4216, Paulo 48, libera a direita. Inclusive a Alfa, Juliette até o portão 23. Libra na Alfa, Juliette até o 03. O 4216. Boa, bom dia, eu tá 9323. 9323, prossiga. 9333, autorização Porto Alegre. Corrigindo, tá 9333. Autorizado Porto Alegre, nível 360, decol da 10. Primeira curva à direita, cumpre o perfil da saída da EL, Leda, transição BDEV, meu Peruíski 50. Aciona 5054 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. 360 autorizado, Porto Alegre, decolando da DEC, curvando à direita, da EL, Leda, BDEV, Peruíski 50. 5054, aciona o 208, chama 9333, está no 2. Reporte pronto, Bushbag, Controle Salvador, bom dia, da 3170, passa 1970, informação Charlie. 3170, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 05, por adesão na reposta estabilizada. 2000 pés na Prodiduna, reposta estabilizada, da 3170. Salvador, 9333, 02, quantidade de estacionamento. Sam 9333, está autorizado, reporte pronto táxi. Funcionando, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1173, posição 04, cliente da Charles, solicito autorização para Guarulhos. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, UPS 10, Taubaté. Transponder 5065, controle Salvador 120.8. Confirme o transponder. 5065. Autorizado Guarulhos 360, da El, Leda, Mótiva, Supernatural 10, Taubaté 120.8, 5065, ou 1173. Correto, proteja a meta, pode ficar no pushback, no 173. Para. com capital 3170. 3170, completa sinal LS, chama torre 118 decimal 95. 118 95, tá 3170, ligado. Salvador, tá 3170, vai para lá, estabilizou na 1-0. Tá 3170, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pulso, pista 1-0, vento 160 graus, 049, ajuste de altímetro, 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, livre pouso na 1-0, 3 vendidas no painel, tá 3170. Espera 118 decimal 95, ajuste de altímetro Salvador, bom dia, 9333, usar contrato, próximo. Está 9333, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. E manter 1-0. Zona 70, solo 17, libere a direita, taxi de Alfa, Juliette 612 é o portão. Alfa Juliette 612, tá 3170, pode ir. Então 9333, autorizado de decolagem pista 1-0, vento variável 3-9. 0333. Alfa Controle Salvador, 120.8. 120.8. 3. 933. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 190, primeira curva à esquerda, como perfil da saída Puca, Jama, após voa direta Aracaju. 5070 é o transponder, controle Salvador, 120.8. Então, o nosso nível de voo autorizado é 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, DCT. 5070 no transponder e 1208 ao controle. 3520. Seu 3520, correto, procedimento, reporte pronto para o XB. Reporta. Max 333, controle Salvador. Solo Salvador, é o Dan Mike Hotel Vito, na posição 13 do Pátio. A sua escuta, Léo Leda. Max 333, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. Ok, direto Leda. Mike Hotel Vito, solicitando autorização de reboque da posição 13 do Pátio 1. Para a posição 2 do Pátio 1. Aguarde para o início do rebote. Eu vi, estou aguardando. Salvador, boa noite, 38 no meia, informação Charlie. 38 no meia, chama identificação, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, voiduna. Direto Dona, 2000, 1005, 38 no meia. 3520 na escuta do sol? Ana 333, chama o centro Recife, em 125.1, alterna 133.95. 251-3395, volta a 9333. Solo 1173, solicita o putback em funcionamento, posição 04. Gol 1173, está autorizado, reporte para o site. Autorizado, chama táxi, gol 1173. Solicita um táxi com 178 Campina 0340. Gol 1173, livre táxi à Índia, ponto espera 118.95, ajuste altímetro na 0 no 5. Via Índia, ponto espera 118.95, 10 no 5, 1173. Solo Salvador, está na escuta do Hotel Vitor. Hotel Vitor? Gol 173, está autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 02, nosso. A linha decola da 10, gol 173. Oi. O Mike Hotel Vitor, eu falo. Hotel Vitor, na sua escuta. Autorizado o reboque, reporte no tele. Agilizando na medida do possível, tem uma aeronave no, na 10. Ok, estou iniciando o reboque. Obrigado, senhor.